Eu vejo um novo céu e uma nova terra. Vejo um novo tempo que se abre pra mim. A minha história ainda não chegou ao fim. Já passei pelo vale, já venci o deserto e atravessei o rio da minha dor. E agora é chegado o tempo de receber as promessas do Senhor.